Não, o ponto é escrita mágica, sagrada. Não tem inventação. Não tem? Não, tem. Tem porque fazem, mas não é. Mas o que acontece quando uma pessoa faz um ponto errado? Nada. É igual crianças que andam. Vai lá, risca lá e não serve de nada. Claro, claro. Igual eu colocar as peças de um carro de um jeito... Não, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Claro, as peças estão todas ali, porque eu vi... Mas e se eu pegar um ponto, por exemplo, eu vejo o senhor riscar, o ponto está certo. Depende da finalidade. Se eu copiar um ponto do senhor? Não vai servir, você sabe qual é a finalidade? Não. Então não serve. Só a hora que eu souber, serve. Isso. Se eu te ensinar, quando você precisar disso assim, dessa força, faz esse ponto que eu vá entender onde eu estiver que tu está pedindo socorro. Oh, meu Deus. Claro. O senhor já ouviu falar de uma prática chamada reiki? Já. Seria isso? Aqui tem. Aqui? Tem, vamos, já foi embora. Tá ali. Aquele! Ah! Ele é doido, mas faz. Faz? Faz. Então o reiki a gente desenha um sinal assim, ó. Isso. E coloca a intenção. Isso. E aquele sinal faz o quê no mundo astral? Plasma aquilo lá em cima. E aquilo é uma letra. E formando várias letras, você forma uma palavra. Aham. Uhum. Aqui está escrito uma coisa. É. Vocês não sabem, mas nós sabemos. O jeito que está desenhado. Isso. Está riscado. Riscado. Isso. Por que o senhor não gosta que chama desenho? Porque não é desenho. Como o senhor define desenho? Desenho são as merdas que essas criançadas fazem. Essas merdas que essas criançadas fazem. Isso é desenho. Tá certo. E ponto riscado é um mistério. Isso, sagrado. É uma escrita mágica. Uma escrita mágica. Uma escrita mágica que diz a finalidade que aquela entidade está querendo. Todo ponto riscado é para firmar uma energia, firmar, chamar força para atuar em algum ponto. Atuar para alguma coisa. Certo. Entendeu? Isso é o ponto riscado. Sim, entendi. Eu tenho meu ponto, uhum. É a minha, mas eu tenho outros que eu faço determinado trabalho, eu tenho que fazer um ponto para direcionar a energia que eu vou tirar, que eu vou recolher, que eu vou adicionar a minha. Tá certo. Então, no caso que o senhor falou, tá, só para a gente entender bem, no caso do reiki, tem cada um tem um, né? Como que chama aquele primeiro? Tem quantos níveis no reiki? Três, né? Três. O primeiro chama como? O símbolo? É. O chokurei? É, e o segundo? Sem reiki. E o terceiro? Tem vários, né? Não aperta muito não, que ele é doido, hein? É. Não, mas eu quero dizer assim, então o senhor vê que cada um daqueles faz mesmo o que a proposta diz que faz. Isso. Aquilo ali saiu da escrita mágica. Saiu? Saiu. Então eu posso assim, se eu quiser... Você já ouviu falar de alfabeto adâmico? Já. É, mais ou menos isso. Entendi. Então se eu quiser alcançar o objetivo que aquilo propõe, eu uso aquilo como um intermediário da minha isso. fé. Isso. Um intermediário da minha fé. A sua fé que vai acionar. Vai. Desde que esteja certo a marcação. Eita. Senão não direciona para o lado que você quer. Por isso que eu falei, qual é a finalidade? Uhum. Tem que ter finalidade. No Oriente eles faziam uns negócios que chama mudra, sabe? De movimento com a mão, para poder... Isso também faz um portal? Mesma coisa. É igual? É igual. A diferença é que... O lidar com a energia lá é uma coisa, lidar com a energia aqui é outra, mas tudo lida com a energia. Tudo? Tudo. Entendi. As diferentes posições da mão... Você já ouviu falar de quando esses candangos estão começando a fazer, que tem essa coisa de grafismo? Sim. Não faz? Não tem a fase? Faz. Que começa a fazer riscador de tudo? Sim. Seta a cabeça da mãe, risca tudo? É. Então, é mais ou menos essa fase. É isso. Claro, entendi. Tá certo. Então, quem passa o ponto do meu Exu para mim? Ele. O Exu da casa? Ele. O Exu do dirigente? Não. Ele mesmo? O seu Exu. Mas daí eu teria que ficar inconsciente para saber isso. Isso. Ele que acontece? Quando você é consciente, ele mostra na sua mente, na sua tela mental, o ponto. Aham. E você só copia aquilo ali. Copia, claro. Entendeu? Sim. Aí ele vai dizer, se aquele ponto é o dele, ali tem que estar escrito. Se é Tiririlonã, tem que estar escrito Tiririlonã. Ah. Honra, mérito e caminho. Tem que estar as três coisas representadas ali. Aham. Ah, ele falou que é Tiriri. Mas se é para um descarrego, É. Eu vou descarregar meu amigo aqui que está pesado. Não é o peso de peso, não. Peso de carreta. Então eu vou riscar um ponto onde vai puxar essa energia, e aquele ponto para o astral já mostra que eu quero descarregar aquela energia. Eu não quero aumentar. Eu quero descarregar, anular. Entendeu? E como é que se anula o positivo com o negativo? Uhum. Como é que se anula o negativo com o positivo? Com o positivo. Isso. Claro. Então, essa escrita... Por isso que é perigoso. Por que é perigoso? Se ele está negativo, eu risco negativo. Daí o senhor está fora da lei, o senhor está querendo fazer uma maldade para ele. Isso. Ele tem que entrar na sua sintonia para cair naquilo. Isso. Mas o perigo não é do senhor riscar, é de ele estar na sua sintonia. Isso. Mas se ele já veio procurar o senhor, ele já está na sua sintonia. Nem sempre. Nem sempre, né? Nem sempre. A consciência dele é que sabe. Entendi. Ele está na sua sintonia da interação. Isso. Não de receber aquela não maldade. Não de receber. Claro. Entendi. Senão viria fácil. É, ué. Daria para derrubar todo mundo desse jeito. Seria mole. Então, a próxima pergunta. Macumba pega? Em quem acredita nela, pega. Ou seja, definindo macumba como maldade, que nem é isso a definição, né? Macumba é outra coisa. Sim, mas só para o povo entender. Aí, quem acredita, pega. Pega. O negativo, ele é inteligente. É? É. Eita. Ele é inteligente, assim como o positivo. Uhum. O que que te desequilibra? Vamos supor. É. Passa uma mulher perto de você, tu fica doido. Ixi. Ui. É. Já peguei isso na sua aura. Então, quando eu for trabalhar o negativo para você, eu vou usar essa forma. Então, você vai estar com a sua... Se você for casado, está com a sua mulher lá, eu faço passar uma bem... Uhum. E você já olha, já vai dar uma merda fodida entre os dois. Claro. Não atingi meu objetivo? Sim. É isso. Ou seja, o senhor descobriu as minhas fraquezas. Isso, e vou combater isso. Eu vou usar isso. Sim. Para te combater. Eu vou usar a sua fraqueza. Para me derrubar. Não a minha força. Claro. Porque quando eu lido com a minha força, você também tem. Aí é de igual. Ah, é. Entendi, claro. Mas isso daí é ser traiçoeiro. Não, é inteligência. Inteligência, derrubar os outros pela fraqueza deles? Não, é fraqueza. Não é? É fraqueza. É, então. Então não é maldade? Ah, entendi. Você que tem que olhar e virar a cara, porra. Não sou eu vou botar lá. Claro. Você acha que dá? As pessoas dizem que o Exu é neutro, que não faz maldade. É verdade? Essa porra que é difícil, porque é assim. Primeiro, o que é maldade? Claro. Depois, o que é ser neutro? Quando você fala em neutro, você está falando em polaridade? Isso. Isso é neutro. Certo. Mas eu estou falando assim, se eu chegar aqui e falar assim, olha, a minha esposa, eu sei que ela me traiu, quero que o senhor faça ela perder alguma coisa. Isso. Aí eu vou dizer para você, o que é traição? Ah, entendi. Aí você, não, traição é isso aí com outro homem. Mas aonde você está faltando? Você está com ela todo dia? Está fazendo direitinho? Tá, aquela coisa toda. Sim, sim. Eu começo a puxar de você... Claro. Para você identificar onde está o erro. Porque um erro não é só de um lado. A moeda tem dois lados. Dos dois, né? Tem alguém aí que está... Que... Não é assim? Certo. Essa é a forma. Essa é a lei. Tá. Eu queria chegar no ponto, se eu te diria, de perguntar o seguinte. O senhor aceita trabalho para maldade? Segundo a maldade que a gente entende como maldade, ou seja, fazer o outro cair por influência minha. Depende. Da casa que eu tô, do médico que eu tô incorporado, da finalidade da casa. Nossa, mas então o senhor não é uma pessoa que tem aversão a fazer maldade. Não. Mas dizem que quando a gente faz maldade e é espírito, a nossa... a gente cai... Desce, depois sobe de novo. Desce? É. Mas descer não é agradável. Quem falou? Quem falou? É. Você está galgando a sua evolução. Se você faz uma maldade, você... Volta lá no ponto inicial. É. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo? É. Ou você só volta um degrau? Depende da maldade, depende do que foi feito. Então, só que deixa bem claro, nesse médio, nessa casa, isso é proibido. Certo. Então, mesmo que eu queira, eu não posso. Mas não posso dizer para você dar aqui uma de anjo. Pode nada. Então, por isso que tem gente que não gosta da Umbanda e se é de outra religião, fala, Ah, eu sou católico. Por que que você vai naquele lugar se o Exu... Você vai no lugar onde o espírito faz mal para os outros. Meu amigo, o católico vai lá no Cruzeiro das Almas, me pede para eu fazer o mal. Não precisa vir aqui não, pede lá. O crente de Jesus também pede. Tem as alianças de amarração, tem tudo. Nossa. O senhor está entregando, hein? Não, mas assim, a pessoa diz assim, você é praticante da Umbanda. Por que que você vai num lugar onde o espírito nem é bom ainda? Para pedir ajuda para ele, se ele faz maldade. Mas você sabe que não é bom? Não, eu digo, a pessoa diz assim, né? Porque sobretudo porque ele não entende. Mas agora, escutando o senhor, você fala, o senhor não está nem aí de cair o degrau, o senhor faria numa casa que faz? Ele foi procurar a casa. Foi. A intenção dele é que vale. Sim, mas se o senhor fez, o senhor também compactuou e o senhor caiu. Os dois. Os dois caíram. Então a gente gosta de ver o Exu como uma entidade benevolente. Mas se você analisar, vamos falar o que é benevolente. Dar esmola é benevolente? Não, porque faz o cara gostar mais do bom, né? Mas assim, se eu der esmola e nada, por exemplo, se a minha intenção enquanto dou esmola é fazer o bem, e eu não caio por causa disso na minha evolução... O inferno está cheio dessa intenção. É? É. Dar esmola só tem um sentido, dar esmola. Você está ajudando o outro a ficar pobre. Que isso? É, você está mantendo a pobreza. Ensina ele a pescar. É, certo. É mais fácil. Sim. Ele vai ter peixe sempre. Uhum. Então você não tem outro termo. Não. Então assim, dessa intenção o inferno está cheio. Não, então vamos dizer assim, eu sou um padre. E aí, você vai confessar para mim. Daí eu falo só coisa certa para você, faz a coisa boa, faz o que é certo na vida e cresce e não entra em sintonia de espírito ruim e fica bom para você, porque daí você evolui na sua vida. Então, eu também evoluo como padre porque eu te ajudei. Então, essa igreja, o padre é benevolente. O que eu te falei no início? Uhum. Eu vou usar o quê? A sua energia. Sim, sim. Se a sua energia for benevolente, vai ser benevolente. Vai. Se ela for maldosa, vai ser maldosa. Só que com isso, o senhor vai cair. Cai. Porque eu não tenho essa, eu não tenho que ter essa noção. Eu tenho que ensinar você. É igual fazer um esgotamento. Se o marafo é o negativo, eu vou te dar um barril de marafo para tu beber até sair pelo cu. Mas é uma maldade que o senhor fez, não, sua evolução, porra. O senhor cai. Caiu, depois eu levanto, mas eu esgotei aquilo em você. A função de Exu também é essa, exteriorizar o que está interno. Ah. Agora, nesta casa, se for feita uma coisa dessa, não é feito. Se for feito, a guarda da casa não permite que isso passe, ela transforma. Uhum. Então vai dizer assim, ela vem me procurar para fazer um mal para você. É. Eu vou aceitar, vou fazer o mal. Eu não vou fazer o mal para você, não. Eu vou fazer o bem para ela. Uhum. Para ela se sentir bem e parar de dar maldade contigo. Isso. Então eu transformo o que ela fez. Mas isso é a lei da casa. E o senhor fez pela lei da causa, pela não por ser benevolente. Não, não. Mas pela isso é o senhor ou todo Exu é assim? Todo Exu. Que isso? Todo Exu. Até o meu guardião? Todo. Porque quem está em casa está se perguntando, será que até o meu? Todo. Não, todo. Senhor, não, senhor. Tudo é assim. Tudo é assim. Não tem um diferente. Mas agora o senhor decepcionou muito um bandista, hein? Não, decepcionei não. Falei a verdade. É mesmo? Falei a verdade, pô. Porque se o puto vem me pedir o mal, quem é o maldoso? É ele, porra. Tá, mas... É ele, mas... Porque a maldade que eu vou fazer é a energia dele. É nem dele. A minha, não. Sim. A minha é neutra. Se eu sou neutro, eu vou para onde me direcionar. Eu estaria sendo contraditório se eu estivesse dizendo o contrário. Ah, eu sou bonzinho, tá? Como é que é bonzinho e é neutro? É, não dá. É questão de raciocínio. Mas o senhor, sendo um espírito, sabendo que vai cair, Por que que o senhor não tem essa predisposição de querer sempre subir mais, que é o que os espíritos nos ensinam? Porque isso não é dado para nós. Essa coisa de ascensão, isso não é dado. Não é. Nós estamos nessa escada, vamos botar assim, nessa escada, uhum, de subir e descer, subir e descer. Uhum. Porque a missão é essa. Se for para ensinar você que chutar uma pedra vai quebrar teu pé, eu vou fazer você chutar a pedra. Que isso? É, pô. Mesmo que o senhor caia? Mesmo que caia. Essa é a minha missão. Aí depois não vai chutar mais. Hã? Aí depois tu não vai chutar mais. Eu volto pro patamar que eu tava. Ah, com aquela você conquista. Você se eleva e eu também. Certo. Mas tu entendeu a subida e a descida? Porque senão a gente vai entrar naquela coisa de Kardec. É. Ah, o espírito é bonzinho, sobe. Não, ele é mauzinho, desce. Não penso. Penso não. Não existe isso. Não, ele fala que as suas conquistas morais, intelectuais, elas não, você não rebaixa nisso. Mas tudo que você conquistou fica com você sempre. Eu acho que é isso que o senhor quer dizer. Isso. Mas quando um espírito tem predisposição a fazer mal para alguém... Não, aí você está falando predisposição. Se eu sou neutro, não tenho predisposição a nada. Certo. Eu estou aqui. Ah. Estou aqui. Você vem com a sua energia somada à minha, claro, nós vamos fazer alguma coisa. Certo. Mas assim, agora a gente vai... Então vamos voltar um passo atrás. Como que o tem senhor que pode ser trás? Neutro? Como que o senhor pode ser neutro? Porque eu sou um espírito encarnado. Isso. Quando eu desencarno... Seria igual ao policial, quando vai pegar um bandido e colocar na cadeia, ele não está nem aí se o bandido tem culpa ou não? É isso. Se é isso, não tinha por que o senhor cair, porque não. O senhor fez seu trabalho. É isso que eu estou falando, que para nós não importa, porque a gente não sabe se está descendo ou se está subindo. Entendeu? É isso. Se tiver que descer, desce, se tiver que subir, sobe. Ascensão... ou descida, não é do nosso mérito. Isso é mérito de cima. Não sou eu que vou fazer para poder alcançar. Não tem isso, fazer não. Fazer bondade para conquistar. Muito, aí seria muito fácil. Eu vim aqui só fazia o bonzinho, tava de bonzinho para todo mundo, amanhã eu vinha como caboclo. Tava ferro. Quando o Exu fala, conquistei minha evolução, já posso virar no caboclo. Quando? Quando ele diz isso. Que quer quando dizer? Ele diz isso, é mentiroso. Por quê? Isso tem que ter muito tempo. Isso não é assim, não. Isso é muito tempo e não é nessa esfera. Nossa. Isso é lá em cima. Ele continua sendo tiriri. Ah. Ele precisa evoluir, aquela energia vai para outra energia, vai chamar outro nome, mas o tiriri ficou. Que isso? Vocês não podem evoluir nunca? Não, não é que nós não evolua. Você está falando de uma evolução temporal. Sim. Eu estou falando atemporal. Certo. Não tem tempo para isso. Não. Isso é uma coisa de cima. Ah, entendeu? Claro, claro. Não é um tempo. Não é com eu que eu fazendo bem ou mal, ou melhor ou pior, que eu vou evoluir, não. É o meu tempo aqui. Eu tenho tempo. Quando esse tempo passar, eu vou para outra esfera. Nossa. E aí o que eu fiz, o que eu alcancei, o que eu fiz, é que vai contar. Mas antes disso não conta nada. Não conta nada, senão eu não estava aqui. Mas então quem que faz o senhor descer quando o senhor fala uma coisa errada? Eu mesmo. A sua consciência. É, porque nós desce a vibração. É, entendi. Você vai lá ali e mata o filho da puta. É. Ah, você vai virar assassino. É. Você não desceu? Sim. Deixou de ser uma pessoa do bem, passou a ser um assassino, tem outro nome. É. Você que desceu. Sim. Aí depois você se redime, vai lá na igreja e entrega o coração a Jesus, tá salvo. Tá salvo. Tá salvo, salvo porra nenhuma. Tá salvo o quê? Tem que e quem tu matou? É, então. Como é que fica? É isso que eu tô falando. Se não entrou em você a consciência, o arrependimento, mas mesmo assim tu vai pagar, vai voltar entendi. Pra pagar. Claro, claro. Entendeu? Você assumiu um compromisso. Ah, ou seja... O senhor vem aqui, faz o bonzinho para criar sua evolução, mas lá dentro mesmo... Não tem nada. Não tem nada disso aí. Nada. Queria mesmo é pegar aquela oportunidade e ferrar com o outro. Isso. É isso. Mas então, as pessoas devem ter cuidado quando falar com o Exu? Muito. Porque quem vicia Exu são vocês. Olha só, meu amigo, eu canso de falar aqui. Não me prometam nada, não façam troca comigo. Por quê? Porque é perigoso. Por quê? É perigoso pra mim e pra você. Porque assim, tu chega aqui pra mim, Tiriri, vou te dar uma caixa de marafo pra eu conquistar a mulher tal. Vambora. Tu me dá, vai lá, conquista. Vambora. Aí me deu a caixa de marafo. Quando essa caixa acabar, eu tiro a mulher pro teu caminho pra tu me prometer outra. Você tá me viciando. Ai. Você está me viciando. Sim. Agora, se você chegar para mim, diria, eu queria alcançar isso assim. A gente vai trabalhar, você alcança. Você chega aqui, toma aqui um marafo de presente. Você não está trocando comigo. Ah, claro. Entendeu? Sim. Há uma grande diferença nisso. Sim. Mas não era para o senhor chegar e falar para mim, olha, eu sou um espírito evoluído, não aceito troca, consiga com seus próprios meios. Eu vou falar isso aonde? Para o senhor não ficar... Para o senhor não ficar viciado. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Isso é para outra esfera. Isso é dos caboclos, dos pretos velhos. Nós não. Nós somos neutros, meu amigo. Não tem isso de dizer, ah, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu sei que o mal existe, eu sei o que é está negativo. Dentro das forças da casa eu não posso fazer. É. Mas, em essência, eu não posso responder isso para você. Nossa. Positivo. Não posso. Eu tenho que te falar a verdade, o que é a verdade, nua e crua. E a verdade é essa. Senão você não ia ver um Tiriri fazendo mal. Que é o que a gente entende dentro da Umbanda. Isso, que não aí, existe. Aí você assim, você é boazinha, você é bonzinho, então o Tiriri que vem em você é bonzinho, é bacana. O outro é mauzinho, o Tiriri que vai nele é mauzinho também. É. Não é assim não, o Tiriri é um só. Sim. Se for Tiriri é um só. As ações é que são diferentes. Ele tanto vai para um lado como vai para o outro. Ele é neutro. Ele se encaixa em qualquer energia. Mas então, tendo, trabalhando, quanto mais o senhor trabalha no seu aparelho, dentro dessa egrégora que não permite que o senhor pratique qualquer coisa que poderia ainda existir dentro do senhor, que a gente se refere à maldade... Quando você fala essa pergunta, você está falando eu incorporado nesse médium. Isso, isso. Dentro dessa egrégora, quanto mais o senhor trabalhar, mais o senhor evolui. Isso. Aí sim. Porque o senhor foi convivendo ali, mas o senhor não fez tudo isso para evoluir. Não. Porque é a natural da conquista do trabalho. Isso. Eu não tenho essa intenção de ascensão. Não existe. Se amanhã o meu médium despirocar, quiser fazer o mal, vambora, tamo junto. Que isso? É, porra. Vou falar o quê? Vou fazer o quê que eu dei um de bonzinho? Porque quanto mais a gente pratica o bem, mais a gente evolui. O que é praticar o bem? É, tipo, nunca fazer mal pros outros. Tá, o que é mal pros outros? É isso de... Quando o médium despirocar, acompanhar ele, sendo sabe que o senhor vai que cair. Sabe o que é o grande mal? Quando vocês têm o poder e dá aquelas canetadas que fode 1 milhão de pessoas. Quando vocês dão a canetada, quando você vai lá e dá a canetada e bota um puto lá em cima que vai foder a vida de 1 milhão. Voto. Isso é que é a merda. E isso não se pensa. Quando você vem do seu poder, que você teria de melhorar uma coisa coletiva, e você não usa esse poder, você usa para usar, melhorar o seu. Nossa. Você está vendo a esfera que você está... É grande. Está indo? Então, a gente está falando de uma coisa mais ampla. Aqui não é só esse mundo, aqui é um universo pequeno. Sim. Nós estamos falando de uma coisa maior. Sim. Então, quando a pessoa que está ouvindo vai dizer assim, se o Exu é neutro... É, então, e ele não é benevolente, então não é um lugar... E nem malevolente. Também não, claro. Isso. Mas sendo neutro, se naquela casa não tem essa preocupação dos espíritos que lá estão, que nem tem nessa aqui que o senhor está, o conselheiro está dizendo, eu vou nessa casa, ele vai falar assim, eu não sei se lá vão constranger o Exu a não fazer o mal, que é o caso dessa aqui. Eu não sei como é que é, como é que é. Então ele vai dizer, ele vai pensar 2 vezes antes de procurar uma casa de Umbanda. Mas tem que pensar, tem que ter discernimento. Saber onde está entrando. Em qualquer casa, não é só de Umbanda. Em qualquer casa. Claro, claro. Você tem que saber onde está botando o pé. Uhum. Você vai lá no pastor pede não sei, muito banco, tu fica, porra, filha da puta. Dinheiro. Merda é essa? Eu só vou receber o bem se eu der o banco? Você tem que ter um discernimento. É. É isso. Não parte tudo de você? Sim. Então. Nossa. Porque... é. Porque a galera vai procurar Exu falando, puxa, esse daí já sabe... É, já trabalha para a luz, trabalha dentro de uma lei. Todos nós trabalhamos para a luz. Todos nós trabalhamos para... Para a lei? Para a lei. Seja ela positiva ou negativa. Ah, bom, agora bom, sim. Mas a gente só entende lei como coisa boa. E não é. Não é. Não é só coisa boa. Existe a lei do baixo. Sim, mas isso é coisa de espírito zombeteiro, quiumba... Mas nós também... Exu tem que entrar nesse meio. Como é que eu vou entrar no reino, no umbral, se eu não tiver essa energia de lá? O senhor usa esses paramentos que a luz dão para vocês. Esses paramentos são o quê? A minha neutralidade. Claro. Isso aqui é só símbolo. Você fala essas roupas que o senhor usa. Só símbolo. Não é nada. Só símbolo. Só símbolo. O paramento é isso. É essa consciência de que eu sou elemento neutro. O que diferencia o senhor de um espírito obsessor? O obsessor, ele vai obsediar uma pessoa. Eu não obsedio ninguém. Claro. Vamos supor, ela gosta do marafa. É. Aí tem um obsessor. Ela já gosta. Já. Aí um obsessor encosta nela e vai fazer ela forçar ela... Cada vez beber mais. Certo. Cada então vez ele está polarizado negativamente. Isso. O senhor está no neutro. Isso. Eu sou neutro nessa história. Se ela chegar para mim, ou ela em algum momento dela pedir socorro ao astral, o astral pode me enviar para tirar ela disso, para tirar esse obsessor. Sim. Mas aí eu vou tirar. Vai. Se ela não deixar de beber, vai vir outro. Vai vir outro. Então vai depender de quem? A minha benevolência. Dela. Certo. Então eu não sou benevolente. O senhor foi neutro. Eu fui neutro. Claro. Mas a hora que o senhor vai praticar uma ação que o senhor sabe que vai fazer o senhor cair e faz do mesmo jeito, é porque o senhor tem o gosto de fazer aquilo. Não. Não há gosto em fazer. Há o cumprimento. Se é cumprimento de lei, não devia fazer o senhor cair. Não é cair. Deve ser um degrau, não é cair. É. Desse degrau é você tá vibrando numa faixa, você vibra numa mais baixa. Sim. E depois volta para de cima. Entendeu? Você vai... É oscilação. Claro. É minha intensidade de energia, só isso. Entendi. Eu vou ter... Se eu perdi uma energia muito forte para uma coisa, eu não ganhei nada de troca, de energia e de força. Certo. Eu vou ter menos força para atuar em outra coisa. Certo. Quando eu tiver mais força, eu vou atuar naquilo. Uhum. Entendeu? Certo. É uma escolha. Tá. Mas nós não temos esse discernimento. Se eu disser para você que tem, é mentira. Mas... O senhor acha que a hora que eu morrer, ou quem está ouvindo morrer, não vai ter esse discernimento também? Depende da consciência. Tem muitos que não têm. Você sabe de um caso, de um homem que era tão vaidoso, puto, que quando ele morreu, construíram uma estátua para ele. É. Ele ficou 200 anos na estátua agarrado. Que isso? Pela vaidade, porque quando ele morreu, ele viu que ele era normal, igual a todo mundo. Ixi. E não aceitou. Não aceitou. Então, como todo mundo passava ali naquela praça e olhava pra ele, ele ficou agarrado ali. Uhum. E não tinha espírito que fosse lá tirar. Nossa. Só quando ele entendeu que quis fazer e aceitou ser encaminhado. Quais os cuidados, então, que uma pessoa deve ter quando vai visitar... Um templo onde Exu trabalha. A intenção que ele está indo. O Exu? Não, a pessoa. Mas não tem que tomar cuidado com o Exu? Não, com a pessoa. Porque o Exu é neutro, né? É neutro. É neutro. Mas o senhor pode muito bem, por exemplo, se eu chegar aqui, eu como consulente, o consulente chega e fala assim, olha, seu Tiriri, o senhor, para mim, o senhor não vale nada. Eu vou dizer muito obrigado, vai tomar no cu. Mas o senhor tem o direito de ficar com raiva dele. Eu falo isso. E passou. Raiva não, não tenho raiva não. Mas falo isso e acabou. Morreu, ele tem o direito. Tem algum Exu que pode ter raiva dele depois? Não. Não. Então é aí que entra a sua neutralidade. É. Então, por isso o senhor falou, não sou malevolente também. Isso, não. Então, não tem que ter medo do Exu. Não vou ficar fazendo maldade com ele, porque ele disse que não gosta de mim. Isso é um direito dele. Não, mas tem algum motivo pior que esse que possa mover o senhor a fazer mal para ele? Não. Não. Só ele mesmo. Então, o senhor está inscrito nas ordens da luz porque o senhor é neutro. Isso. Senão, se fosse polarizado negativamente, não estaria inscrito nas ordens da luz. Não estaria. Ah. Não estaria. Claro. Então, agora ajudou a gente a tirar essa ideia de medo que poderia surgir do Exu. Isso. O maior medo que vocês têm que ter é de vocês mesmos. Quando você entra numa casa, qual é a intenção que você está indo lá? É amarrar um homem? É foder o seu patrão? É isso que você tem que ter medo. Porque aí você está despertando e você está sendo atraído. Isso é força de atração. Então, se a casa é aberta a isso, ela vai te atrair. Porque ela quer reunir força. É, claro. Se a tua intenção não for essa, ao entrar você vai ver, não é aqui não. Mas isso aí. Claro, claro. Aí entra aquele sentido, discernimento. É. Certo. Consciência. Sentido. Sabedoria. Visão, audição. Não é assim? Sim. Ninguém pode entrar numa casa, nenhum médium de umbanda de candomblé entrar numa casa de primeira. Tem que ver o ritual, conhecer quem está comandando, conhecer como é que funciona, para poder depois entrar, para ver se o seu interior bate com aquela finalidade daquela casa. Qual é a finalidade dessa casa aqui? Autoconhecimento. Ah. Não é assistência. Que isso? É. Sabe por quê? Se eu tiver bons médios aqui, firmes, eu vou ter uma boa assistência. Agora, se eu só me preocupar com quem está chegando e deixar eles sem nada, sem eu vou dar o quê? Claro. Não vou dar nada. É uma casa sem estrutura. Sem estrutura nenhuma. Sim, ela cai, balançou. Então você primeiro tem que fortalecer as bases e isso leva muito tempo. Leva muito tempo? Muito tempo. Nossa. Muito tempo. Por isso que tem uma casa em Campinas, fui visitar, ele falou assim, ó, enquanto não tiver 10 anos de casa, você não pode dar consulta. Eu falei, tudo isso? Ele falou, mas você não demora tempo para construir as coisas? Isso eu acho errado. Aí você está no tempo de terra. Que isso? É. Como é que é isso? Você pode estar aqui 10 anos e não poder dar consulta. Aí ela entrar hoje e vai dar. É? O que faz diferença? Porque o que ela trouxe está mais evoluído. O que ela trouxe seja... Com ela. A consciência dela, a entidade que ela está mais evoluída do que você que está aqui 10 anos só sentado na cadeira acendendo charuto. Nossa. Não se instruiu em nada. Então vai dar consulta de quê? Como acender o charuto? Não adianta. Então, para melhorar esse acoplamento de mediunidade, qual é o processo? Conhecimento. Mas é um... Conhecimento do ser, se autoconhecer, quais são as minhas fraquezas. Se eu sou vaidoso, o meu Exu vai querer uma cartola maior do que a de todo mundo. Ai. Quando ele virar, ele vai dar uma gargalhada que vai escutar lá na puta que pariu. Okay. Isso é vaidade. O Exu não precisa disso, eu preciso passar em fogo, eu preciso pisar em caco para dizer que sou Exu? Não, porra, são os meus atos. É a volta, porque existe a lei da volta. Quando as pessoas vêm aqui e retornam para agradecer, aí você vê, aí eles vão ver, a casa é firme. Olha quantos estão vindo agradecer. É, realmente. Então é esse discernimento que tem que ter. Porque a pessoa sabe que a casa é boa perscrutando as suas próprias intenções. Isso. Eu não dou consulta particular. O que quer dizer isso? Também cá, vamos ali conversar comigo. Não, é aqui, na frente de todo mundo. Ah, mas daí a pessoa não vai falar tudo. E não precisa falar. Então não estou incorporado. É. Eu preciso falar alguma coisa para você? Precisa contar alguma coisa para mim? Não, certo eu ajudar? Não. Não, porra. Se precisar, não estou incorporado. Mas no começo o senhor falou que... O senhor não sabe da vida de todo mundo. Até chegar a mim. Certo. Quando já decidiu que é o senhor que vai atender... Aí eu tenho que entrar no seu universo. Certo. Daí o senhor usa o ectoplasma, mas conecta... Isso. Ou as entidades próprias do consulente... Muitas das vezes as próprias entidades dele vêm e falam qual é a coisa. Porque não me interessa se tu dormiu com uma mulher de quem. Eu quero saber qual é o desequilíbrio que você está me procurando. Claro. para te ajudar. Sim, daí o senhor cria uma historinha, um contexto para sanar aquilo. Vamos lá. Entendeu? Sim. Até chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto, você tem consciência, a gente somou, vai dar certo. Então quem entra numa casa não pode ter receio de se sentir no coração que deve sair, que o Exu vai perseguir ela. Claro que não. Claro que não. Não entendeu o que é Exu? Não. Vocês são neutro mesmo. Mesmo. Neutro mesmo. Certo. Se o seu tempo ali acabou, se não, a afinidade não aconteceu, não criou uma ligação, é para sair. Tá certo. E ninguém tem que prender. É para sair? É para sair. Uhum. Se o fulano chega e falar para o senhor, faça mal para ela. O senhor vai e faz, o senhor cai. Mas esse mal ficou na conta dele. É. Agora, ficou dobrado, porque é o mal que ele fez a ela e o mal que vai suceder para o senhor também. Isso. E desse mal que suceder para o senhor não vai querer rebater nele, porque não. O senhor fez a sua escolha também de fazer isso. O senhor sabia que tinha a sua parcela de responsabilidade, que o senhor ia cair um degrau. Responsabilidade, sim. Negativo, não. Não, não. Só responsabilidade, isso. Que é o que fez o senhor cair um degrau. Isso. Mas, por conta do aprendizado que vai gerar para os dois, o senhor sabe que não vai demorar muito, como vocês são atemporais, vocês não estão nem aí para o tempo. Na hora que voltar ao retorno disso, vocês podem subir até 2 degraus. Isso. 2 degraus. Agora você atingiu. Aham. Agora, porque eu não falei que é redondo? Sim. Não é volta. Que eu estava agindo dentro do tempo. Isso, não é. É atemporal. Por isso? É causa e efeito. Só. Só? Só. E, no entanto, a gente... Por que que o senhor acha que a gente quer ir na Umbanda só para falar com os espíritos de luz e quer incluir o Exu nesse ranking? Porque Exu é muito próximo do sentimento humano. Uhum. Dizer assim, Exu me entende melhor. Porque os pena que eu digo os caboclos, sim, eles vão falar, você está errada, não faz isso, o caminho está errado, você está... Nós não, é mesmo, minha amiga. Vamos, é isso aí. Isso aqui quer saber, entendeu? Nós temos mais uma troca. Sim. Só por isso. Só? Só. O senhor comentou, ou eu que entendi errado, que o senhor não encarna mais? Não encarna mais. A gente já entende... Bom, a gente é muita gente, né? Eu e certamente várias pessoas já entendem que quem não encarna mais é um mestre ascensionado. Não encarno mais nessa carne aí, dessa forma aí. Olha lá. Mestre ascensionado, aí é aquilo que eu falei pra você, depende de cima. Por isso que eu digo que o Exu não vira caboclo. Ele pode virar um mestre. Certo. Mas vai ascensionar. O caboclo certo. Vai ascensionar. Uhum. Entendeu? Sim. Entendeu, Pedro? O senhor falou que não pode reencarnar mais, não, por quê? Não, não vou. O senhor falou tem três situações. O senhor está numa delas, que é essa que não pode reencarnar. Quais são aquelas? Não é não poder. Uhum. Não tem mais. Não tem mais? Nós já encarnamos o tanto que tem que encarnar. Chegamos a um patamar de voltar para a ajuda, para essa neutralidade. É uma ajuda, vendo para um lado ou para o outro, é uma ajuda. Sim. E a próxima não desce. Você só sobe. Nesse sentido, só sobe. Por isso é que não volta mais a encarnar. A não ser, aí toda regra tem uma exceção. Uhum. Que lá no cima, lá no astral, se decida que eu tenho que fazer uma missão. Então eu venho num tempo determinado. Ah. Vou fazer um encarnador para trazer alguma merda e depois embora, entendeu? Para trazer o quê? Alguma coisa. Certo. Você acha que essas vacinas, essas coisas que descobre aí, descobre? Não. Não, isso já é feito lá. É. Encarna um para desenvolver. Certo. Desenvolve e vai embora. Então eu tenho um número determinado de encarnações e isso não está ligado à minha evolução espiritual. Se eu alcancei a nota 10... em 10 encarnações ou não, se só tinha 10 encarnações, você saiu com 3, já é seu. Não, é assim. Se você encarnou e não adiantou, tu não vai encarnar mais, não. Tu vai ficar um tempo lá. Porque não adiantou pra você. Vive e vivenciar. Aí é o que você fala de prisão. O espírito fica preso. A terceira fase. Sim. São 7. São sete? São sete. Ele fica preso na terceira. O Exu está preso? Não. Qual é o espírito que fica preso? Esse que encarna, encarna e não muda porra nenhuma. Porque toda vez que você encarna, é um objetivo. Certo. Né? Você vem com um objetivo. É, se você não atinge o objetivo, pra que vai encarnar mais? Você já encarnou com 1 milhão de cacetes de vezes. Certo. Isso. Aí vai pra outro lugar. Vai pra outro lugar. É. Não é, então, que o senhor não volta mais porque o senhor já conseguiu se subtrair do ciclo reencarnatório. Isso. Eu tô no, já passei dessa fase. Da encarnar. Agora é ascensionar. Mas por enquanto ainda falta muito. Ainda falta muito para isso. Eu estou falando de uma forma geral. Nossa, eu achei que só não reencarnava mais quem já não precisava mais reencarnar. Não. Não é assim. Não. Não. Por isso que a gente fala que quando o Exu fala não preciso mais encarnar, todo mundo fala, oh, que coisa boa, que evoluído que ele é. Porque tem essa associação, que quem não encarna mais é mestre ascensionado. Não, se já é Exu, não vai encarnar mais. Não vai ser mais carne. Tudo bem, mas por quê? Não é porque ele evoluiu não, bastante. Não, já atingiu lá o limite dele e passou para o próximo passo. Para a próxima etapa da evolução. Certo. Então agora a etapa é Exu. Eita. Não estamos falando de guardiões, não, estamos falando de Exu. Claro, se falasse de guardião, como que ficaria? Aí é outra história. É. Os guardiões da lei são guardiões. Uhum. Não, não tem essa história de ascensionar, nada disso. São guardiões. São guardiões. São guardiões. E esses não é aqueles que não encarna mais porque não fez o que tinha que fazer não, no tempo que foi dado? Não, não. Esses são, por exemplo, consciências extraterrestres. Isso, escolhidos. Escolhido igual um ministro de Deus. Escolhido por quem? É por Deus, não. Não é? É pelo mérito dele. Certo, consciência dele. Isso. Deus não dá nada, não. Você que tem que conquistar. É a tua conquista que te leva. Certo. Tá dentro... Tá dentro de cada um. É igual o senhor falou desde o começo. Mesma coisa. Mesma coisa. Nossa. Agora que... descortinou uma realidade que a gente não conseguia ver bem, porque a gente só pega a história pela metade, aqui e ali, e associa com o nosso conhecimento. É igual se você viesse falar assim, Tiriri, me conta uma encarnação sua, eu te mandar pra porra. Ia. Pra que tu quer saber? Vai adiantar o que isso? Certo. Nada. Como você só tá falando dessa fase, coisa de evolução, como é o funcionamento, como é por isso que eu tô respondendo, certo. Por isso foi dada a permissão. Sim. Porque se fosse para falar da minha vida anterior, ia ser uma merda. Não, claro. Entendeu? Curiosidade só. É, só. Vai somar o que isso? Vai somar nada. O quê? Nada. Claro, claro. Agora, quem escutar isso que eu tô falando, é. Muitos vão dizer que é mentira, outros vão dizer... É isso que nós queremos, é esse movimento. Que reflita. Isso, pelo menos vai parar para pensar. Vai. Só aí já estamos um ganho. É um ganho? Já é um ganho. Sim, sim. Por isso a missão. Uhum. A sua missão não é mostrar a verdade. Certo. Nem a mentira. Certo. É fazer pensar. Sim. Fiz pensar, já está ótimo. nessa humanidade que não pensa porra nenhuma. Ixi. Fazer pensar já é um grande ganho. É um ganho? É. Se você pensar... que está ferindo o seu irmão, você está se ferindo, porque o que vai lá volta cá, já é um grande ganho. Sim, vai ocupar melhor a encarnação. Isso, vai ser produtivo. Eu recebo às vezes cartas dizendo assim, uma pessoa diz assim, olha, quando eu morrer eu quero virar Exu, como eu faço? A outra é mãe de santo, diz assim, nossa, eu não vejo a hora de morrer e voltar como preta velha. Como é que funciona isso, pessoal? Você não acha que isso é muita pretensão? Filha da puta! É pretensão. Você fala isso pra mim, tu vai vir como preta, escrava, filha da puta. Preta escrava? É, porra, não é isso. Não é? Não é. Muitos que falam preto velho, você vai entrevistar ele aí, depois ele vai falar isso pra você. Não é preto nem é velho, nunca foi escravo. Nossa! Tá na sintonia, naquela faixa. Em vez de ir pra faixa de Exu, foi pra faixa de preto velho. O que que significa o preto velho? Sabedoria. Ah. Porque na nossa cultura, quanto mais né? Mais velho, mais sábio. Olha. Então ele é mais sábio do que eu. Uhum. Os Pena tem mais alquimia, sabe lidar mais com a alquimia do que eu. Uhum. É isso que difere. Não é porque foi bonzinho, entendeu? Não é isso. Nossa, mas o senhor acha então que a gente cultivou uma interpretação infantil da espiritualidade até hoje? É. Infantil não digo não, maldosa. Maldosa. Ou seja, para a gente rebaixar os espíritos, para a gente ficar num patamar acima. Assim. Isso. E não é, é o contrário. É o contrário. Você acha que o preto veio, o negro que veio na condição de escravo, que ele não é escravo. Escravo foi a condição que botaram ele. Uhum. É? Ele veio, sofreu pra caralho, mas puta que pariu, ainda voltar pra ajudar, porra? É. Não é assim, não. É a sabedoria, é o ensinamento. É não deixar que aquilo se repita. Ah, claro, claro. Entendeu? Sim, sim. A gente tá se aproximando dos 5 minutos finais. E eu quero que a gente já comece a passar assim, a mensagem. Assim, vamos começar por aqui. Tem alguma pergunta que eu não fiz, o senhor acha importante nesse momento? Eu sei que a gente, espero que vamos falar mais vezes, mas nesse momento tem alguma pergunta que o senhor gostaria de tratar, bem, que não foi perguntado? Bem, vai lá. Qual é a função da Umbanda? Hoje. Nessa terra. Qual é a função qual da Umbanda? Religare. Uhum. Você sabe o que é religare? Sim. Voltar a voltar às origens. Uhum. Voltar o homem a ser pensante e acreditar nele como um ser sagrado. Isso que significa a Umbanda. Certo. Ele ser um só. Um elemento equilibrado. Nem neutro, nem positivo, nem negativo. Equilibrado. Essa é a grande função. Se você estiver vindo no terreiro só para baixar uma entidade, fumar um charuto, tu está evoluindo o quê? Ah, realmente. Não está evoluindo nada. Não. Se você não constrói nada para você, no seu interior, para passar, não está construindo o quê? É. Nada, não serve de nada acender vela. Sim. Então, a grande função da Umbanda hoje é isso, é o religare. Certo. E não importa se ela é do outro credo, é religare. É fazer ela acreditar que ela é um ser, e esse ser é sagrado. Uhum. E ela precisa cuidar dele. Nossa. E quem vai cuidar é ela, não sou eu, nem o outro, é ela. É ela. Uhum. Só isso. E qual que então é a função do médium na Umbanda? Tentar se descobrir como pessoa, como médium e como ser humano. Se ele conseguir esses três, já está feito. Tá feito? Tá feito. Não é atender no mínimo 100 pessoas? Não, atender pra quê? Vem só falar merda no meu ouvido, porra? Não, não é atendimento. É se evoluir. Porque eu, se eu sou espelho, a outra tá se mirando em mim, ela também cresce. É. Ela também vai, caminha. Pra você ter noção, meu médio dá curso aqui, certo. Estudador, é. Na sessão de Exu e a enche. Ai. No estudador, 2, 3, 5. Ixi. Pra você ver. Se vão dizer que o senhor é popular, o senhor responde o quê? O que, que é isso? Popular é alguém muito querido. Ah, maravilha, muito obrigado. Mas não resolveu o caso deles. Porra nenhuma. Adiantou nada o senhor ser popular. Não. E se o senhor é neutro, o senhor não vai falar assim, ô, não me ame tanto. O senhor vai ficar na sua. Amar ou não amar, foda-se. Interessa. É, doutor. Tem que... O amor e o ódio caminham junto. Caminha junto. Caminha junto. A tristeza e a alegria caminham junto. Felicidade são momentos. Ninguém é feliz eternamente. São momentos aqui nessa terra, é momento. Qual que o senhor acredita, então, ser o papel dos órgãos representantes da religião da Umbanda? Ou se isso existe? Unificar. Uhum. Unificar e assim, antes de dar o título, Casa de Umbanda, uhum. saber se aquela casa é de Umbanda mesmo. Qual é a força, qual é a raiz que aquela casa tem, que aquele dirigente tem, o que, que ele está fazendo em prol daqueles que estão indo lá. Mas não é indo para atender, não, indo para frequentar, para ser médio da casa. Isso é que precisa. E que não tem. O senhor percebe isso? É, não tem, não tem. Não tem um acompanhamento... Não. É, que você se quer pode chamar de saudável. Casa, você quer abrir uma casa, vai lá, dá o nome, eles fazem, dá o banco, pronto. Só isso? Só. Ah, então qualquer um pode. Qualquer um. Sobretudo quem precisa rebater imposto de renda. Vai lá, faz, não sei disso. Vai lá, faz um negocinho, preenche lá os papelocos, faz o pagador e pronto. Casa de banco. Tá certo. Então, até os órgãos, federações, será o nome disso, eles devem também praticar a religião. Também. Também. Mesmo não tendo um terreiro aberto. Como é que você imagina como é que fala, presidente, né? Assim, da União, da Umbanda, que não é um bandista. Ou seja, na prática. Na prática. Dizer. Claro, porque no nome, claro, claro. Entendeu? Fica estranho. É estranho. Como é que você vai dirigir uma coisa que você não sabe? Você não sabe. Mas ele tem o direito, por exemplo, porque ele é uma pessoa muito importante, entre aspas, assim, a importância do papel dele. O papel dele é muito importante. O senhor acha que ele também pode correr as casas que têm uma prática constante e regrada, equilibrada, e também conversar com vocês? Deve. Deve. Isso era um dever. Não deveria ser gosto, não. É dever. Porque eu acho que se fosse eu faria isso. É dever. Vim ver como é que é o funcionamento, como é que é a ideologia daquele lugar. Né? Assim, até para saber o que, que ele está assinando ali. Certo. E depois... inventar um mecanismo de acompanhamento, nem que seja anual, porque hoje o senhor está bonito, mas amanhã pode desandar o negócio? Isso. Uhum. Ter uma frequência, marcar umas coisas certas, ver se, até ministrar algumas coisas. Certo. E oferecer. Uhum. Não fazem porra nenhuma. Não fazem. Mais de nada. E o que que... Então eles podem fazer isso. Pode. Hoje eles não fazem, o senhor acha por quê? Não é conveniente. Nossa! É. É melhor deixar o barco correr como tá. Mas é também que dá muito trabalho, né? Isso, então. É melhor ficar como tá. Tá cômodo. Tá cômodo. Eu vou me estressar, podendo estar sentado na minha... Sim. Ah, deixa lá, bater a macumba dele. Mas volta no que o senhor falou antes. Se eu sou um presidente de um órgão nesse âmbito e não tô fazendo direito, eu tô fora do meu caminho. Tá. E aí coisa errada vai começar a acontecer. Vai voltar. Ah lá. Vai voltar. Tá certo. Então, vai voltar. Todo mundo tem interesse em fazer o seu melhor, caminhar direitinho no seu caminho, fazer tudo o que pode, né? Nem todos. O que é isso? Nem todos. Ah não, tá. Quem quer ficar no negativado... Vai ficar. Claro. Continua. Então quem tem interesse é dizer assim, é baseado no que quer chegar. Isso. Claro, tá certo ou tá errado... Dependendo de onde ele quer chegar. É isso. Certo? É isso. Se eu quero chegar até o senhor, tá certo dar um passo. Isso. Tá errado eu ainda andar pra trás. Pra trás. Claro, claro. Certo, entendi. Por isso que o senhor falou depende. Isso. Uhum. Tá certo. Então passa pra gente uma mensagem final pra todo mundo que acompanhou essas três horas. Thank you! Fuck! Então passa uma segunda mensagem final. Asshole! Não, não, não vamos assim, uma mensagem, uma terceira mensagem final. Para quem acompanhou a gente até agora, que aprecia a entidade que o senhor é do Exu Tiriri. Que... Eu não tenho mais nada para falar, é seguir a sua fé com clareza de espírito, com clareza de alma, tentar fazer o seu trabalho, tentar pautar o seu trabalho na verdade, sempre na verdade. Pode ser que a minha verdade não seja a do outro, sim, mas eu estou pautado na minha verdade. E se a minha não for igual a do outro, eu vou analisar a do outro, que pode ser que eu esteja errado. E nós vamos conversar e vamos chegar a um acordo. Ah. Então é fazer isso, é conversar. É, como é que fala? É ter diálogo. Diálogo. Só isso. A mensagem é essa. Tá isso certo. Que eu falei, fake you. Tá certo, Sr. Tiriri, muito obrigado. Boa noite. Por ter aberto a casa e por esse diálogo que o senhor proporcionou a todos nós. Tá certo, espero ter sido útil. Foi sim, muito útil. Tá certo, que valeu, Marapinho. Acabou, Sr. Tiriri, muito obrigado. Me dá mais um golinho de marapinho. Dá mais um. Tiriri chegou.